Sejam bem-vindos ao podcast do Camisa 23. Os episódios estão disponíveis no iTunes, agregadores de podcast, SoundCloud e YouTube. Vocês também podem acompanhar nosso trabalho no Twitter, Instagram e Facebook, sempre procurando por Camisa 23. Vamos ao bate-papo de hoje. Olá, olá, ouvintes do podcast do Camisa 23. Estamos aqui de volta para falar um pouquinho mais sobre o basquete. Eu e o Renato já estamos aqui naquela mistura de sensações entre aquela deprê de final de temporada, mas ao mesmo tempo aquela ansiedade de ver o Final Four, né, os quatro melhores times que sobraram. Mas daqui a pouco, daqui dois meses, a gente já vai estar pregado no Netflix, né, naquela depressão de pós-temporada. Mas enfim, hoje é quinta-feira, 11h30 da noite, estamos gravando antes dos jogos começarem, né, sempre bom deixar claro isso. Meu nome é Caio Gaspareto e comigo para o episódio de hoje eu tenho ele, como sempre, Renato Mantovani. Caramba, que introdução, que honra, hein? Nossa, você foi bonito, né, velho? Bonito, me senti entrando no Domingão do Faustão aqui hoje. É, faltou só umas palmas, assim. Né? Certeza, vai trazer minha mãe, minha avó aqui pra fazer eu chorar. Como é que chama o quadro? Eu nem lembro, faz uns 10 anos que eu não vejo Faustão, velho. Putz, cara, eu tenho quase certeza que eu sei, mas eu não sei. Enfim, continue. Boa noite a todos. Bom dia também, né, se você tá indo pro trabalho, tá indo pra faculdade. O importante é que você está nos ouvindo. Muito prazer sempre estar aqui com você, né. E acabamos o segundo round. E vamos pra final de conferência, né, que o negócio tá pegando fogo e agora a tendência é só ficar mais absurdo ainda. Vamos nessa. Então, vamos dar uma atualizada aqui, porque é sempre difícil produzir conteúdo no meio dos playoffs, né, porque tem algumas séries que acabam, as outras continuam rolando e tal. E a última live que a gente fez, a última live / podcast, foi antes do segundo round começar. Na verdade, a gente tinha começado Pelicans e Warriors, né, mas foi só o primeiro jogo e tal. Então, vamos atualizando aqui, começando sobre o segundo round, né, as séries do Oeste. Acho que deu a lógica, né, para todo mundo praticamente que acompanha a NBA, né, os dois times Rockets e Warriors acabaram avançando com uma certa facilidade. Mas assim, o que a gente precisa comentar, a gente vai falar sobre esses dois times, óbvio, porque é a final de Conferência Oeste, mas o que a gente precisa começar falando é sobre as duas temporadas incríveis que fizeram o New Orleans Pelicans e o Utah Jazz. Vou começar falando do Jazz, que era um time que praticamente ninguém dava nada depois de você perder a sua principal superestrela, que era o Gordon Hayward. O Donovan Mitchell foi draftado, é claro que hoje ele é um fenômeno, ele tem potencial para ser superestrela e para ser a cara da franquia durante muito tempo, mas na época que ele foi draftado no finalzinho da loteria ali, se eu não me engano acho que 13ª, não vou lembrar de cabeça agora, mas tenho quase certeza que é isso, e ele não chegou com aquele hype, né, que ele tem hoje, ele não chegou com todo esse prestígio que ele já conquistou hoje como jogador em uma temporada na NBA. Então o Jazz era um time que ninguém dava nada. Eu até acreditei no Jazz pelo sistema do Quinn Snyder, pelo estilo de jogo que já está imposto lá. Mas eu achei que era um time para a última vaga, para sétimo, oitavo colocado, assim. E olhe lá, né? Por todas as mudanças que o time passou, principalmente a perda do Gordon Hayward. E eles fizeram um baita barulho nos playoffs, acabaram sendo derrotados pelo Houston Rockets. Mas foi um time que jogou duro, que venceu o jogo em Houston e ao mesmo tempo sofreu muito com lesão, né? A gente viu o Ricky Rubio saindo machucado, depois o Dante Exum no finalzinho da série teve uma lesão ali que foi até assustador da gente assistir, porque ele saiu ali meio se contorcendo, né? Não sei ao certo qual foi a lesão dele, mas foi na posterior da coxa esquerda, então foi um negócio muscular ali, ele saiu todo torto pro vestiário e tal. E faltou gás, né? O Jazz, assim como o Pelicans, bateu na barreira de talento, né? Porque os dois times, tanto o Golden State quanto o Houston, são muito superiores. A gente viu isso desde o dia 17 de outubro, que eu acho que foi quando começou a temporada regular. São os dois times a serem batidos na NBA atual. E eu estou muito ansioso para essa final de conferência. Eu queria que você falasse um pouco sobre o New Orleans Pelicans, ou se você quiser adicionar alguma coisa sobre o Utah Jazz, que eu deixei, passei despercebido, aí você fica à vontade. Cara, o mais legal que eu estou achando de gravar esse podcast é que por mais que esses dois times tenham, né, saído com a derrota, o Jazz e o Pelicans, dá muito mais vontade de falar sobre eles, sobre como foi o playoff desses times, do que sobre o Golden State e Houston, que fizeram a lição de casa. Foram os dois melhores times da temporada regular, tem um elenco infinitamente superior a qualquer outro time do Oeste, e não tem o que falar, né? Eles estão jogando basquete que todo mundo esperava, é transição, é bola de três, jogo rápido, mas esses dois times é o que dá vontade de falar, é o que, né, encheu o olho da gente, é o que deu orgulho falar, caramba, ninguém esperava isso. O Pelicans também perdeu o DeMarcus Cousins no meio da temporada, o melhor pivô na NBA. Aí você fala, putz, e agora? O que esse time vai fazer? Quando todo mundo esperou que eles fossem deixar a temporada de lado, tentar pensar no ano que vem, eles conseguiram uma troca pelo Mirotić, aí começou a jogar bem, chegou nos playoffs, varreu o Blazers. Então, cara, já era um resultado que ninguém esperava. E a gente, não lembro se você também apostou, mas eu apostei no Blazers no primeiro round. E eu não esperava nem um pouco desse time. Os coadjuvantes também fizeram um ótimo trabalho. O Rondo no modo playoffs é um cara espetacular. Eu sou fã de carteirinha dele, né? Eu sempre falo nos podcasts que é o cara que me fez assistir NBA. O Anthony Davis completamente dominante. Esbarrou na barreira do Draymond Green, que é um dos melhores defensores da NBA atualmente, fácil, se não for o melhor. Defende 5 posições. E é um cara espetacular. Isso não faz com que as médias da Anthony Davis tenham sido baixas. Mas ele não conseguiu ser tão dominante em questão do jogo, não conseguiu, sabe, se impor do jeito que ele se impôs contra o Blazers nessa série. Porque tinha um defensor espetacular, e teve também trash talk de Draymond Green com Rondo, a série inteira. Então foi uma série muito boa e, cara, mérito pro Pelicans também, porque não perdeu um jogo de acho que o jogo 1 só, né, que foi muito, tipo, 30 pontos de diferença em dois quartos, mas martelou, perdeu de 4-1, né, conseguiu ganhar um jogo ainda. E, cara, esse time, os dois times que a gente acabou de citar são espetaculares, muito mérito. Então, um negócio que eu já falei também no último podcast / live, eu fiquei muito feliz de ver o Pelicans jogando em alto nível nos playoffs e conseguindo ganhar uma série do jeito que foi, ainda varrendo o terceiro colocado Portland Trail Blazers. Porque, assim, a gente passou muito tempo desmerecendo o Pelicans. A gente passou muito tempo, a gente no geral, né? Passou muito tempo tirando o Anthony Davis de New Orleans, colocando ele em Boston, colocando ele no Lakers, colocando ele, sei lá, em qualquer outro time que não fosse o New Orleans Pelicans. Porque a gente falou, meu, o Anthony Davis e o New Orleans Pelicans vão bater, dar murro em ponta de faca, até não dar mais, e aí vai chegar no último ano de contrato, o Anthony Davis não vai ter ganho nada, ele vai pedir uma troca pro time não ficar de mão vazia. Mas, assim, foi totalmente o oposto que a gente viu. O time jogou bem, varreu o Portland, limitou completamente o Damian Lillard e o CJ McCollum. Jrue Holiday, insano, fiquei muito feliz de ver ele voltar a jogar em alto nível. A gente, um monte de página também, a ESPN americana também deu ênfase nisso. Há duas temporadas atrás, o cara estava se afastando do basquete para cuidar e ficar junto com a esposa dele, que na época era jogadora da seleção americana de futebol, porque ela estava com um tumor no cérebro e ao mesmo tempo ela estava grávida. Então, assim, ele não começou a temporada junto com o Pelicans, e era um cara que já sofreu muito com lesão ao longo da carreira, teve dificuldade em manter uma consistência, e a gente sabe que ele joga muito, sabe? Ele é espetacular, a história dele, né, do começo da temporada, tem até um videozinho que eu lembro que você postou até dele com a filhinha. Cara, é impossível não torcer pra um cara desse quando você acompanha a história, você vê o histórico dele, tudo que ele já passou, e o quanto ele jogou. Ele fazia umas bolas espetaculares, tem uns picos atléticos dele também, que ele dá umas enterradas absurdas. Eu gosto demais, briga no rebote ofensivo, não tem medo nenhum de brigar no rebote ofensivo. Tem umas bolas que ele ganha o rebote que, cara, ele ganha do pivô na altura, assim, ele sobe mais alto, ele vai lá em cima na tabela e consegue ganhar. Então, quando você acompanha o cara mesmo, não só como jogador, mas como pessoa, é impossível você não virar fã do cara. E esse é o caso do Jrue Holiday, que jogou esse basquete espetacular e fez com que a gente goste ainda mais dele e torça pro Pelicans, não só pra ele, né, mas também pro time que ele joga e pro Pelicans pra próxima temporada. Eu já tô ansioso pra próxima temporada do Pelicans, quero que DeMarcus Cousins fique. Acho que isso é um negócio também que tem que ser citado, né, free agent. Pode ser que ele saia, pode ser que ele não saia. Não sei como o Pelicans vai lidar também com folha salarial, se assinar o Anthony Davis, que já tem um salário alto, mais DeMarcus Cousins, como vai manter um time em volta deles. E eu acho que o Pelicans precisa disso. Eu tentaria reassinar o DeMarcus Cousins, obviamente, porque é um time que já mostrou essa força. Com um pivô, né, da dimensão do DeMarcus Cousins para a próxima temporada, fica melhor ainda. E tentar ajeitar mais algumas peças, né? Não sei se do time titular, porque eu gostei do que o time titular, né? Algumas peças da rotação, o Mirotić vai ter que vir do banco, né? Com ele, com as duas torres gêmeas aí jogando. Então, pô, já é um ótimo cara pra vir no banco e ajudar a pontuar, que também fez uns playoffs espetacular. Então, o que você acha? Você acha que o DeMarcus Cousins fica ou você acha que tende mais a sair? Não, então, também acho que ele fica, né? Acho que na temporada passada, né, que foi a da troca que levou o Cousins pra New Orleans, acho que eles demoraram um pouco pra se entrosar, porque a troca foi no meio do All-Star Game, né? Então foi na segunda metade, ele foi no final da temporada. O time acabou ficando fora dos playoffs e tal. E eu acho que esse ano foi o ano que eles se acharam ali, né? Que eles realmente perceberam o estrago que eles conseguem fazer. Muito mais entrosados. Tem aquele pick and roll letal entre os dois. Entre um 4 e um 5, né? Muito difícil de ser marcado. Eu acho que o mundo inteiro percebeu o estrago que eles podem causar. E o New Orleans Pelicans com certeza tem a intenção de manter. Só o único fator que você já mesmo mencionou. É o teto salarial, né? Ele sofreu uma lesão muito séria, se não for a lesão mais séria do basquete, que é a ruptura do tendão de Aquiles. Ainda mais para um pivô, para um cara grande, pesado como ele é e tal. Eu não sei se o máximo, o salário máximo seria o caso ideal aqui, mas se ele pedir, eu pagaria. Agora de cabeça, eu não sei qual é a situação do teto salarial do Pelicans, mas se couber um contrato máximo ali, eu daria com certeza. E partindo agora para os times vencedores, né? O Golden State Warriors e o Houston Rockets, a final de Conferência Oeste, que muita gente, inclusive nós aqui, já esperávamos antes mesmo da temporada começar, né? Os dois times no papel, os dois times mais fortes e tal. E assim, eu acho que... Eu já vou começar aqui, eu vou pedir o seu palpite também, mas eu vou começar dando o meu. Meu palpite é 4-2 para o Golden State Warriors, porque eu acredito que seja... Eu acho o Golden State, por mais que o Houston tenha feito a melhor campanha na temporada regular, por mais que o Houston seja a primeira seed, né, a primeira colocação na Conferência Oeste, por mais que tenha o melhor offensive rating, né, o número de pontos por 100 posses da história da franquia, James Harden muito provavelmente vai ser MVP. Chris Paul, o entrosamento dos dois é incrível. A gente viu o Chris Paul crescendo nos playoffs e servindo como válvula de escape, porque a gente lembra que no ano passado o Houston Rockets perdeu para o San Antonio Spurs sem o Kawhi Leonard, porque ficou tudo nas costas do James Harden. E na hora decisiva, em maio, em junho, com 82 jogos nas costas, às vezes pesa muito, o cansaço começa a ser um fator. E o plano de jogo é 100% voltado para ele. Nessa temporada a gente viu o jogo que o Rockets fechou a série contra o Utah Jazz. O Chris Paul fez 40 pontos, 10 rebotes, 0 turnovers. Foi o primeiro jogador da história da NBA a conseguir esses números em um jogo de playoff. Então assim, o time do Rockets é incrível. Mas eu e acho que muita gente ainda considera o Golden State Warriors o melhor time do planeta. Eu acho o melhor time de basquete da Terra é o time a ser batido. O fator Kevin Durant é impossível não mencionar, porque você tem um unicórnio, é uma máquina de criar mismatch, é uma máquina de quebrar a defesa do adversário, muito difícil de ser marcado. Por mais que Houston tenha assinado duas peças-chave para fortalecer a defesa, PJ Tucker e Luke Mbamute, é muito... Tudo bem, a gente consegue imaginar no papel que eles deem um trabalho não só para o Kevin Durant, mas para o Golden State Warriors inteiro. Mas eu acho que dentro de quadra fica muito em aberto. O Kevin Durant é totalmente desequilibrador nessa série. Não só nessa série, né, mas para todos os times. Eu postei sobre isso, o Guilherme Giovannone falou que o Kevin Durant é um pesadelo para todos os times. E realmente é um pesadelo para todos os times. Não foi só para o New Orleans Pelicans, não foi só para o San Antonio Spurs. Então, meu palpite é 4-2 Golden State. Até também porque é um time que já está calejado para esses momentos, né? Um time que já passou por isso. O Houston Rockets, tudo bem, primeira final de conferência do Chris Paul. James Harden não chegou à final em 2012 com o Oklahoma City Thunder, mas caiu ano passado numa eliminação meio que prematura, como eu já falei, sem o Kawhi Leonard do outro lado. Eu acho que o Golden State Warriors é um time mais preparado para esse momento. Mas mesmo assim, eu Eu consigo enxergar um cenário onde o Rockets avance, talvez em 7 jogos, por ter o mando de quadra. Mas o meu palpite é Golden State 4-2. Cara, você tá falando de pesadelo, até pro LeBron, Durão, um pesadelo, né? Aquela bola do ano passado. Que no momento eu nem tinha pensado, aquela bola que o Durant pega o rebote e chuta com 22 segundos, que é um dagger absurdo, na cara do LeBron. Na hora você nem percebe o quanto aquela bola foi absurda. Aí você para ver depois o replay. O Durant ele chuta com 20 segundos no relógio. Uma bola que você tá chegando assim no ataque, tranquilo, um passo da linha de 3 e chuta na cara do LeBron. É muito pesadelo. Você fica falando, cara, você fica dormindo. Um dia antes, certeza, que o LeBron vai dormir e falar: o que que eu faço amanhã? Vou ter que marcar o Durant, velho, agora. Sabe, é para qualquer jogador no mundo mesmo. E eu quero que você me explique como um armador, o cara que leva a bola, me faz 40 pontos, 10 assistências e não erra nada, velho. Não, Não, absurdo, né? tá maluco, zero turnovers. Zero turnovers, cara. E isso é uma coisa que na minha cabeça é o que mais me impressiona no Chris Paul. Ele tem o jogo na mão dele. Ele tem literalmente o jogo na mão dele. Não é que ele é só um facilitador de jogada, um criador de jogada. Ele não erra. O índice de erro dele é muito baixo. Tipo, o número de assistências por turnovers dele é absurdo. É muito absurdo, mano. É sensacional. E também do outro lado, vamos ter um Stephen Curry, que provou nesse round que a diferença que ele faz, né? No jogo que ele voltou, ele simplesmente acabou com o jogo. Ele fez tudo. Tudo. Meteu muita bola. E, cara, vai ser espetacular isso. Porque são dois times parecidos, dois times de transição, dois times de bola de três, sabe, defesa forte, defesa no perímetro. É o que você falou, as peças que o Rockets adicionou. Ainda tem os dois também, tem uma peça na defesa do garrafão, um é o Draymond Green, outro o Clint Capela. Então, cara, é pela primeira vez na história dos meus palpites, eu não tenho definido quem eu acho que vai ganhar. Então eu tô realmente 50-50, não sei, eu não consigo dar um palpite. Eu vou de sete jogos pro Houston, pelo simples motivo de que eles estão jogando em casa. Eles têm o mando de quadra, então é a única coisa que me faz apostar no Houston, porque de verdade, velho, é a primeira vez na história de que eu assisto a NBA que eu não sei. Se eu falo, eu penso, não, o Golden State vai ganhar por isso, isso, isso. Aí eu falo, não, o Rockets vai ganhar por isso, isso, isso. Aí eu falo, putz, aí eu não sei. Eu fico pensando, eu falo, cara, não faço ideia. A única coisa que me faz um passo assim é o mando de quadra, porque de jogabilidade assim eu não consigo pensar uma coisa diferente, cara. Eu não consigo ver um time superior que o outro. Então, por isso que eu acho que essa série vai ser histórica. Eu quero muito que vá para 7 jogos, porque eu duvido que vai ter um jogo com mais de 10 pontos de diferença, 15, 20, que eu acho muito difícil. Eu tô extremamente ansioso, tá maluco? Então, uma coisa também, para justificar a escolha do meu palpite, eu puxei rapidinho aqui as séries do Golden State Warriors nos playoffs desde a chegada do Kevin Durant. Então, aqui nos playoffs do ano passado, né, 2017, 4-0 Portland, 4-0 Utah, 4-0 San Antonio na final de conferência, 4-1 Cleveland na final da NBA. Os séries do Golden State nos playoffs desse ano, 4-1 San Antonio, 4-1 New Orleans. Nenhum time em uma série de 7 jogos conseguiu ganhar 2 contra o Golden State. Tudo bem, o Houston Rockets é o primeiro colocado da Conferência Oeste. Foi o melhor time ao longo da temporada 2017-2018. Mas o time do Golden State, ele é formado para esses momentos. É o que o Steve Kerr falou recentemente. O grupo é feito para isso. É feito para jogar nos playoffs. É feito para jogar nas finais. E eu acho muito difícil você ganhar 4 jogos numa série de 7 contra o Golden State. Tanto que desde a chegada do Kevin Durant, e a gente lembra que antes do Kevin Durant assinar com o Golden State, o Warriors tinha acabado de perder. Foi aquela final que eles lideraram por 3-1, depois tomaram uma virada. O jogo 7 foi uma das coisas mais malucas que eu já vi na história do basquete. Cleveland ganhou em Oakland. Mas desde a chegada do Kevin Durant, eles são uma máquina de ganhar jogos, principalmente na pós-temporada. Eu acho muito difícil mesmo. Por isso eu aposto no 4-2 Golden State. Você reparou que você falou 16-1, né, ano passado e 8-2 esse ano. Então, nas últimas 6 rounds do Golden State, eles perderam 3 jogos em 6 rounds. O Houston tem que ganhar 4 jogos em um round, velho. Olha a dificuldade. Então, é um absurdo, cara. É muito. Assim, eu não tô falando que o Golden State é favoritaço, eu não tô falando que o Golden State vai ganhar, obviamente. Mas eu não consigo enxergar um cenário onde Houston vai ganhar 4 jogos em 7, entendeu? Por mais que tenha Chris Paul, absurdo, a melhor temporada da história da franquia, entendeu? Eu não consigo ver o Golden State perdendo 4 jogos. Sim, é o time a ser batido, faz total sentido. É o atual campeão, é um time que não mostrou fraqueza, não mostrou onde que alguém vai conseguir vencer, e é o time a ser batido. É exatamente isso mesmo. É, e eu acho que uma pergunta rapidinha aqui para você. Quem passar dessa série é muito provavelmente é o campeão da NBA, né? Só para confirmar aqui. Eu acho. É, quem passar É, eu também. eu voto para campeão da NBA. Não sei quantos jogos a gente vai ver mais pra frente, mas unânime campeão da NBA pra mim. Então, para mim, ó, quem passar de Houston e Golden State ganha a final da NBA em 4-1. Eu estabeleci essa tese hoje à tarde. Essa tese Não, é. vai defender ela no seu mestrado, sei lá. Já estou defendendo a partir de agora. Eu acho que o campeão da NBA sai entre Rockets e Warriors e ganha a final em 4-1 contra Cleveland ou Boston. Agora vamos passar aqui para a Conferência Leste, né? É, a gente teve duas séries que nós dois erramos os palpites, é isso? A gente apostou que o Raptors ia passar e a gente apostou que o Sixers ia passar. E não só nós dois, mas muita gente também, né? Exatamente, a gente errou e feio ainda. Então, vamos começar falando sobre o Torontinho, né? Toronto Raptors é a grande decepção, talvez, dos playoffs até agora, não sei. Lebronto. É, sabe o que eu acho que pegou dessa vez? É que essa foi a única vez que Toronto chegou sendo o melhor time. E a gente viu isso ao longo da temporada várias vezes. Melhor time do leste, primeira colocação, top 5 em ataque, top 5 em defesa. O elenco estava diferente, o Dwayne Casey conseguiu dar uma mudada no jeito de jogar. Tinha uma segunda unidade sólida, que até o Fred VanVleet deu uma cutucada depois que a série acabou, que ele falou, olha, durante a temporada regular a gente trouxe duas outras segundas unidades, só que nos playoffs a gente não conseguiu executar, e é óbvio que vocês não conseguiram executar, todo mundo viu isso. Assim, eu cheguei a falar isso no meu perfil pessoal e postei isso no Camisa 23 também. É frustrante, mas é muito frustrante assistir o Raptors jogar nos playoffs. E nessa temporada foi mais ainda porque, de novo, eu já falei, o time chegou como o melhor elenco, como o melhor grupo e o melhor momento. Então, assim, qual que é o plano a partir de agora? O time vai trocar o Dwayne Casey, que é um técnico vencedor, por mais que seja muito criticado, principalmente pela torcida do Raptors, mas é um técnico que tem um ciclo vencedor em Toronto. Aparições consecutivas aí em pós-temporadas. E foi uma peça importante nessa. Eu já vou adiantar aqui. A gente vai fazer um podcast só sobre o Toronto Raptors mais pra frente. É, mas foi uma peça importante no processo de transformar Toronto em uma cidade do basquete. Porque antes Toronto era uma cidade totalmente voltada para o hóquei. É, o Canadá praticamente inteiro é muito mais focado em hóquei do que nos Estados Unidos. Mas o Dwayne Casey foi peça importante. E ele fez um ótimo trabalho nessa temporada. Tanto é que o nosso voto para técnico do ano é o Dwayne Casey. A gente já falou isso em um podcast. Só que, óbvio, só vale a temporada regular, porque se for para dar o prêmio hoje contando os playoffs, o Brad Stevens é unanimemente praticamente técnico do ano. Mas qual que é o plano a partir de agora? Toronto vai para uma reconstrução agressiva ou eles vão tentar mover uma ou outra peça, tentar tirar um ou outro salário? Uma mudança de técnico, talvez, porque assim, o talento tá lá, só que eles morrem na pós-temporada. Mano, o Toronto, ele é o erro de todo ano, né? Mas esse ano ficou nítido porque o Cavs pegou o Pacers antes. Eles respeitam muito o LeBron. Muito, muito, muito. O Indiana parece que não tomou conhecimento de quem era LeBron James e conseguiu se impor, conseguiu jogar e perdeu em 7 jogos. O Toronto não. O Toronto vê o LeBron metendo duas, três bolas, o time desaba. Desaba. Quando o LeBron começa a pegar fogo, que ele mete aqueles fadeaway dele quase na linha de três, que ele começa a fazer uns negócios absurdos, o Toronto não chega mais no jogo. Eles têm esse calcanhar de Aquiles aí que, cara, é muito estranho, é muito estranho. Eu não consigo, eu não lembro de ter outra coisa na NBA que é tão, tão absurda, assim, a ponto de ser vergonhoso, assim, o quanto eles apanham do LeBron, sabe? É vergonhoso, cara. É muito frustrante. Não sei, não sei, não tem pra onde correr. Porque se você for começar uma reconstrução, beleza, mas aí você vai deixar quem? Vai deixar só o DeRozan pra construir em volta dele? Vai trocar os dois? Vai deixar no Nobe? Cara, é um time pronto, É um time que é o primeiro lugar que você não deveria pensar em reconstrução, né? Um time que se classifica em primeiro, um time que teria tudo para chegar na final da NBA. Se você é qualquer outra franquia, você fala, que reconstrução, o que você tá falando? Vamos adicionar uma, duas peças no banco ali, no máximo, que a gente já ganha no que vem. E no Toronto não, porque a gente sabe que eles vão continuar com o LeBron batendo neles, a gente sabe que eles vão passar vergonha nos playoffs. Então é um time que fica em primeiro, mas precisa de reconstrução, não faz o mínimo sentido. É uma franquia que cara, precisa passar pela mão de alguém, precisa esperar nascer um novo LeBron e passar por lá, porque não tem título. É uma franquia que passa vergonha há uns 6 anos, assim, 5 anos, que eles ficam batendo na trave. E, cara, a quantidade de memes prova isso. A gente fala brincando, claro, a gente fica zoando, né? Tanto, né, o LeBron como o pai do DeRozan, Lauren, não sei o quê. Mas é muito sério isso que acontece com a franquia. Um 4-0, cara. Quando você é o primeiro colocado contra um Cavs que não tava tão forte assim. Então, é um absurdo, né? Se a gente pensar que os caras tomaram 4-0 saindo a primeira colocação no leste, parece que o Cavs era a primeira colocação e que o Toronto era o oitavo, sabe? Aquela série de primeiro round que nem dá jogo. Sim, cara. Lógico, não podemos falar como se fosse só demérito do Toronto. O Cavs jogou muito basquete. Kevin Love apareceu bem demais, Jerry Smith matou bola. O Caio Kleber, né, seu amigo, também jogou bem. Então, cara, o Cavs também fez por merecer a vitória. É, o LeBron, 3 passos acima da média da população mundial e da NBA, e todo mundo, todos os seres humanos que já habitaram a Terra, o LeBron tá 10 anos luz acima, só abaixo de um ser por enquanto, né, não sei até onde a gente vai precisar falar sobre isso ainda. Mas espetacular o Cavs também. Toronto, vergonhoso, vergonhoso. É o que eu falei, os memes estão aí pra mostrar pro mundo o quanto é ridículo que esse time passa de vergonha. Então, né, o Cleveland Cavaliers achou o seu melhor momento na temporada, por incrível que pareça, né, no segundo round de playoff, nós estamos na metade de maio, e o Cleveland achou o seu melhor momento da temporada. É, o LeBron teve muita ajuda, né, você já citou todo mundo que jogou bem aí, os role players, né? Até o J.R. Smith jogou bem, né? George Hill também, voltando de lesão. Mas acho que isso passa também pelo fato do Toronto não ter intensidade, não ter, não se impor, não jogar como primeiro colocado, sabe? É aquilo que você falou, eles respeitam muito o LeBron James, assim. Eles parece que perde a intensidade ali por causa de quem tá do outro lado, sabe? Isso é muito errado, isso é, tipo, absurdamente errado. Você não pode perder os seus princípios, você não pode se apequenar porque, por causa de quem está do outro lado, principalmente se você for o primeiro colocado na sua conferência. Exato, e basquete é um jogo de runs, né, mano? É um jogo de corrida, é um jogo de... Se um time vai fazer 20 pontos seguidos, você perde o jogo ali. Claro, você ainda consegue correr atrás, mas o Toronto não esboça essa reação, não tem aquela vontade, aquele, né, aquele tesão de basquete que a gente achou que esse ano seria. Né? A gente, todos os anos a gente fala, ah não, vai esbarrar em LeBron, e fica zoando. Esse ano eu apostei no Toronto. Quando que eu ia apostar no Toronto contra o LeBron? E esse ano eu apostei, eu falei, estão jogando e vão ganhar. Não, tomam 4-0, pelo amor de Deus, não dá. Não foi só você que apostou no Toronto não, teve muita gente aí, inclusive eu. E o outro confronto na Conferência Leste foi uma série que foi bastante divertida, foi bastante intensa, mas ao mesmo tempo foi muito rápida. Eu fiquei com a sensação de que passou muito rápido, que foi o Boston Celtics deixando o Philadelphia 76ers pelo caminho, numa vitória por 4-1. Foi mais um palpite que a gente errou, né? A gente apostou no Sixers, eu tenho certeza, acho que você também. Sim, né? Sim, eu também. Então, e o Boston Celtics continua surpreendendo, jogando um basquete absurdo. Vamos lá. Brad Stevens é um gênio, como disse o Al Horford, que é outro que tem jogado absurdamente bem nessa série também. Eu cheguei a postar isso também. É um cara que faz desde o... Ele carrega o piano, ele faz desde o pequeno até acertar a game winner e roubar a bola decisiva. Então, assim, o Celtics surpreende muito, muito, muito. É um sistema do Brad Stevens que já está completamente implementado. E ele chegou num ponto de que pode trocar X por Y, pode trocar Y por Z, pode machucar o seu principal jogador e vir um jogador do banco, que o sistema vai funcionar, os jogadores têm confiança e o grupo é muito forte. Eu já vou falar aqui, o meu palpite para final de conferência, eu palpitei contra o Celtics no primeiro, eu palpitei contra o Celtics no primeiro round, eu palpitei contra o Celtics no segundo round. Eu falei que o Bucks ia passar em 7, eu falei que o Sixers ia passar em 6. O meu palpite para final de conferência é Celtics 4-2 em cima do Cleveland Cavaliers. Hoje eu, tudo bem, eu errei os outros dois rounds contra o time, mas hoje eu acho que o Celtics chega na final. É, e o critério que eu adotei nos dois primeiros rounds era o melhor time. Eu acho que no papel Milwaukee tinha as melhores peças, só que dentro de quadra é uma bagunça. No papel o Sixers tinha as melhores peças e, no, e dentro de quadra não foi a bagunça que foi Milwaukee. Por mais que tenha perdido a série só de 4-1 e o Bucks tenha levado a 7, mas o Sixers errou. A gente vai falar sobre isso também. O Sixers tomou decisões extremamente erradas em momentos-chave dos jogos, não foi um só, foram vários. Então, mantendo a minha linha de pensamento, eu vou palpitar no melhor time, que por incrível que pareça, é o Boston Celtics. Essa final de conferência Sixers e... Sixers. Essa final de conferência Celtics e Cavs é outra que muita gente, inclusive eu, e acho que o Renato também, a gente já esperava antes da temporada começar. Só que de um jeito totalmente diferente. A gente esperava o Boston Celtics com o Kyrie Irving, com Gordon Hayward, a gente esperava na época o Cleveland Cavaliers com Dwayne Wade, com Jay Crowder, com Derrick Rose, com Isaiah Thomas retornando de lesão. E hoje no dia 11, já deu mais de meia-noite, dia 11 de maio, a gente olha os dois elencos completamente remodelados. O Cleveland praticamente trocou de pele ao longo da temporada. O Celtics perdeu seus dois principais jogadores, foi se achando, foi se adaptando. É, teve toda essa ascensão incrível do Jason Tatum, que eu acho que eu estava pensando isso hoje mais cedo. É que minha memória é muito ruim, mas eu acho que o Jason Tatum é o melhor calouro que eu já vi jogar em playoff. Eu assisto a NBA desde 2008 e eu não me lembro de algum outro calouro que tenha feito tanto estrago nos playoffs como o Jason Tatum tem feito nessa temporada. O que você tem para falar sobre essa série? Primeiro, esse 4-1 não condiz com o que realmente foi a série, né? Dava pra ter sido um 4-2, um 4-3 numa boa, porque foram todos os jogos disputados. Até o finalzinho foram jogos, cara, que é a última bola, é no último minuto. Então não condiz, né? Não foi um 4-1, tipo, nossa, o Sixers perdeu pro 4-1, só conseguiu ganhar um jogo. É tipo, é que muita gente fala, né? Uma expressão do vôlei. Ah, não vou lembrar agora, só porque eu falei. Mas tem jogo que tiver 3 sets a 0 no vôlei, aí você fala, caramba, acabou. O time dominou, mas não, foram 3 sets a 0, tipo 30, 28, 26, 24, sabe? Então eu acho que essa série foi mais ou menos assim. E também o que você acabou de citar, né? O Brad Stevens chega para um técnico da NBA agora e fala: Ó, vou te dar um time, vou machucar o seu melhor jogador. Você vai chegar nos playoffs? O cara vai falar: Difícil. Aí chega pro Brad Stevens e fala: Ó, vou te dar um time, vou machucar o seu melhor jogador, você vai ficar com outro. Eu vou machucar esse melhor jogador. Você vai chegar nos playoffs? Ele vai lá e coloca o time na final da conferência. Com moleques jogando. E não é jogando, é jogando muito. Jaylen Brown, Jason Tatum e os coadjuvantes, o Rozier. Quem era Terry Rozier em outubro? Quem era esse cara? Se pode, tinha torcedor do Boston que não sabia quem era Terry Rozier no começo da temporada. E hoje. Então, na verdade, eu tô lembrando que quando o Terry Rozier foi draftado, foi uma escolha bem contestada. Porque o time já tinha o Isaiah Thomas, o Marcus Smart foi draftado como um armador, mas ele joga mais como um 2, né? E aí foi o Terry Rozier numa escolha de loteria, se eu não me engano, ou 15º ali, mais ou menos. E foi bastante contestado, até pelos torcedores de Boston e tal, mas ele mostrou uma atitude. Eu acho que ele joga com um negócio ali que é particularmente dele, assim. Ele joga com uma confiança insana. Ele cresce nos momentos decisivos. É Ele impressionante. não tem medo, ele não tem problema nenhum em tomar decisão, em ir para cima da bola, em brigar, em chutar aquela bola e falar: Olha, eu sou o armador desse time, eu vou jogar. Isso é o principal para um jogador, né? Para ele ser grande, para ele ter um time na mão e principalmente um armador, que é o cara que precisa, né, fazer o time jogar. E o Terry Rozier tá fazendo uns playoffs espetacular, pelo amor de Deus. Se você coloca ali o camisa 11 nele, dá um sleeve no braço dele ali, você nem fala a diferença. Você fala: Quem é que tá ali? O Kyrie Irving ou o Rozier? Você nem repara, cara. Você fala: É o Kyrie, não tá machucado não. É sensacional. E o Brad Stevens é, pelo amor de Deus, não dá. Você vai elogiar, eu vou elogiar, e toda vez que tiver um podcast a gente tem que abaixar a cabeça e elogiar o Brad Stevens. porque o cara é sensacional. E muito, muito, muito mérito também para a temporada do Sixers, que eu não acho que foi uma vergonha, que teve gente que falou, ah, devia ter ganhado, esperava. É um time em reconstrução ainda, só que é um time tão impressionante em reconstrução que a gente já achou que eles iam chegar na final da NBA. Porque a gente viu um Boston todo, né, remendado, a gente viu um Cavs começando mal. Então todo mundo falou, ah, o Embiid é muito bom, o Ben Simmons é muito bom, esse time vai pra final da NBA. E todo mundo esperou isso deles. Mas a gente esquece que há 2, 3 anos atrás eles fizeram a pior temporada da história da NBA, sabe? Fizeram um time que não tinha ninguém, que tinha 3 escolhas de draft futuras e foi pegando aqui, foi pegando ali, sabe? Foi se reconstruindo de verdade. Fez uma off-season muito boa, né? Conseguiu pegar o J.J. Redick e foi colocando peças como Ilyasova, colocando chutadores em volta do Ben Simmons, que é um passador espetacular, mas que provou nos playoffs que ainda tem muito o que crescer, muito, muito, em questão de agressividade, em questão de chute, em questão de não se abalar em quadra, não ter medo de errar uma bola, tenta a próxima, não tem problema, você tá aí. Tomadas de decisão também, né? Teve um jogo lá em Filadélfia que ele pegou um rebote ofensivo com uma posse em menos de 24 segundos. O Sixers estava ganhando por 1. E ao invés de ele segurar a bola para receber a falta, ele chutou, né? E errou, né? Uma bandejinha ali, um ganchinho, nem isso. Então, assim, tem que melhorar muita coisa, né? Na verdade, falta rodagem, né? O primeiro playoff desse grupo junto, né? A gente tá exigindo muito também. Muito. E tem o Markel Fultz que acabou de chegar, se machucou a temporada inteira, nem entrou na série. Então, cara, calma. Esse era um time pra gente pensar em funcionar daqui 2 anos. Eles já estão funcionando agora. Então isso já faz do time absurdo. Absurdo. E aí vai mexer, né, na off-season agora de novo, vai trocar algumas peças, vai trazer um jogador, trazer outro. O importante é deixar, né, Simmons e Embiid e o resto a gente vê. Saric também, que fez, pelo amor de Deus, pra mim foi o melhor jogador. É que sacanagem não falar do Embiid, mas pra mim o Saric foi o melhor jogador nessa série. Ele deu muito trabalho dentro e fora do garrafão pro Boston. Que jogos que ele fez. E é isso, cara. Não tem que encarar o Sixers como, ah, devia ter ganho nada. Eu acho que não tem problema nenhum. E pela primeira vez, eu acho que eu vi numa série o fato de simplesmente de... É que eu não gosto da expressão, porque é a expressão do futebol, né? A camisa pesa. Porque remete ao futebol. E eu não gosto da expressão assim. Mas aquele verdinho do Boston Celtics, eu sei que dói pra você, né, Lakers, falar disso. Mas o verdinho... Não, não dói, pô. Puta timaço. É absurdo. É o maior campeão da história da NBA, sabe? É o time que tem mais título, então... Eu acho que olhar do outro lado da quadra, olhar a quadra toda verde, olhar aquele time, você fala, cara, eu tô no TD Garden jogando contra o Boston Celtics. Não é qualquer coisa. Ainda mais pra essa molecada, então, juntando tudo isso, é muito esperado, né? Se tivesse pensado um pouco agora que já passou, é muito fácil falar, né? Que o Boston levou a série e foi superior, não tenho o que dizer. Final da Conferência Leste, nós temos de um lado o segundo colocado na fase de classificação, Boston Celtics, contra o quarto colocado, Cleveland Cavaliers. Como eu já adiantei, meu palpite é 4-2 para o Boston Celtics. Por quê? Vamos lá. Como você falou, assim, o Ben Simmons foi muito bem marcado na série. E eu acho que um dos fatores, por exemplo, que a gente não viu o Toronto Raptors fazendo para o Cleveland Cavaliers, mas a gente viu muito o Boston Celtics fazendo pra cima do Philadelphia 76ers. E é um time, é um grupo, é um elenco que expõe os defeitos do adversário. E essa é uma grande chave pra pós-temporada, principalmente nessa altura do campeonato, final de conferência. Você precisa expor, você precisa fazer o adversário executar o que ele não quer executar. Você tem que fazer o seu adversário ir pro plano C, por exemplo. Você tem que fazer o Ben Simmons chutar a bola. Ou, se ele não chutar a bola, ele vai sumir do jogo, porque ele não vai ter uma resposta, ele não vai estar preparado para fazer isso. E o Celtics, a gente viu o Pacers fazendo isso para cima do Cavs, por exemplo. O Celtics fez isso para cima do Sixers. Então, assim, eu acho que Boston, além do grande diferencial no banco de reservas, no Brad Stevens contra o Tyronn Lue, eu acho que Boston é um grupo que expõe as falhas do adversário. E Cleveland tem muitas falhas. A gente viu isso no primeiro round. A gente só não viu no segundo round porque Toronto é um time extremamente passivo e abaixa a cabeça para cima do seu adversário. Mas eu acho que Boston vai fazer um ótimo trabalho em minar o Cleveland Cavaliers. A gente viu, por exemplo, o LeBron na série contra o Pacers, jogando bem, fazendo estrago, pontuando bem e Cleveland perdendo. Por quê? Porque eles limitaram os outros. Eles limitaram Kevin Love, eles limitaram Kyle Korver, eles limitaram J.R. Smith, Tristan Thompson. Então, assim, é isso. Esse tem que ser o foco. Tudo bem, o LeBron pode fazer 40 pontos, mas se o LeBron fizer 40 pontos e o Kevin Love fizer 30, como ele fez em um jogo contra o Pacers, é óbvio que você vai perder. E Boston sabe disso, Brad Stevens sabe disso. Então eu acho que no geral, e eu também gosto dos matchups individuais ali contra o LeBron. Eu acho que Boston é um time que tem bastante tamanho nas alas. Você tem, por exemplo, um Jaylen Brown, que eu acho que provavelmente vai ser o defensor primário do LeBron, mas você também pode jogar o Jason Tatum para cima dele, porque ele tem tamanho. Você pode jogar o Marcus Morris também, que é um cara que joga mais duro, que joga mais físico. Eu acho que Boston tem várias armas. E o momento do time é incrível, o grupo tá unido de um jeito que é absurdo, é contagiante assistir o Boston Celtics essa temporada. Por mais que eu torça pro Lakers, eu consigo afirmar isso, porque é um time que ninguém esperava estar onde está. E eles continuam surpreendendo, continuam provando que é um time durão a cada jogo que passa. Eu não sei qual que é o seu palpite, e aí eu quero que você comece com a sua tese também. Olha, eu concordo com tudo que você falou do Boston. Por mim é totalmente o que você falou. Mas eu não consigo. Depois do que eu acabei de ver, eu não consigo apostar contra o LeBron. Não dá. Não dá. O round anterior, né, que eu apostei no Toronto, foi porque o Cavs me fez apostar no Toronto pelo que fez contra o Pacers. Mas agora com o Cavs me mostrando que chegaram para os playoffs de verdade, eu vou de 6 jogos. O Cavs, 4-2, né, pro Cleveland. Mas por esse motivo, eu acho que o técnico é muito superior, o time é muito mais arrumado, muito mais encaixado, é infinito a diferença dos times. Mas esse fator de o melhor jogador, o Boston não tem esse o melhor jogador para pontuar e pôr a bola embaixo do braço. E o Cavs tem o melhor jogador da NBA há 10 anos, pelo menos. Então, eu aposto no Cavs por esse motivo. E acho que o Cavs vai ter problema. Claro, tem o Aron Baynes que faz esse trabalho melhor, mas em proteger o aro contra um LeBron. O Tristan Thompson, se vier com a intensidade que ele estava vindo também nos jogos, vai conseguir fazer uma bagunça ali. O Kevin Love é muito brigador no rebote ofensivo. Então, o Boston, eu acho que vai ter bastante problema nesse quesito. Que o Boston, a gente sabe que o garrafão do Boston é muito frágil, né? Eles não é muito consistente nos jogos. Então eu vejo o LeBron levando a série, levando o Cavs para a final da NBA mais uma vez, e essa é a minha aposta, simplesmente pelo fato do LeBron James. O que você falou tá totalmente certo, eu concordo. Time arrumado, tudo, é um time superior, um coletivo melhor. Mas eu acho que o Cavs vai levar pelo fator LeBron James, que fez eles chegarem até aqui nesses últimos 2 rounds. Então, é muito difícil apostar contra o LeBron, né? Isso que você falou, é o melhor jogador de basquete do mundo há umas 10 temporadas. Mas eu apostei contra o LeBron no último round e quebrei a cara, porque eles varreram o Toronto Raptors. Mas eu tô mantendo a minha linha de raciocínio, eu tô escolhendo o melhor time. E uma coisa é fato para mim também. Se o Celtics estivesse saudável, assim, a final da NBA estava na mão deles, né? A chegada à final da NBA estava na mão, porque o leste está extremamente em aberto. Se o Celtics estivesse saudável, era só dar um passo para frente que você chegava na final. Sim, e eu iria de Boston sem pensar meia vez, nem, não sei nem se os caras iam estar jogando bem, arrumadinho do jeito que estão. Mas com Kyrie Irving e Gordon Hayward, velho. Isso é um fato também que a gente esqueceu o quanto o Gordon Hayward é bom. Como ele se machucou no primeiro jogo, faz o quê? 2 anos que a gente não vê ele em quadra, então a gente esquece o quanto o cara é bom. Ele era um dos caras mais valorizados na NBA, por isso que essa ansiedade para a próxima temporada também já tá me corroendo. A gente esqueceu o quanto ele é diferenciado. Dos dois lados da quadra ainda. Então, isso é um negócio que já tô falando, mas que a gente tem que ficar de olho mais pra frente também. Pra próxima temporada já, né? É uma máquina, assim, chega como o time mais forte do leste. É claro que tem muita coisa que a gente ainda vai. Que tem que acontecer, né? Porque o LeBron é free agent e tal. Mas o time do Celtics é incrível. Eu acho que eles vão chegar na final esse ano, como eu falei mais cedo. O time que passar do Oeste ganha a final da NBA por 4-1. Eu tô escolhendo o Celtics, mas eu acho que esse ano não é o deles, assim, é óbvio, né? Acho muito difícil ganhar uma final, mesmo que você chegue. Mas o ano que vem é assustador. Bom, pra gente terminar o episódio de hoje, a gente separou umas perguntas aqui que os seguidores mandaram pelo Twitter. São 5 perguntas, a gente vai tentar responder de um modo mais rápido, só para não ficar gerando discussão e o episódio não ficar muito longo. Então a primeira pergunta aqui é do @_depaulasilva. Acho que o nome dele é Victor. A pergunta dele é a seguinte: dada a temporada dos Sixers com Ben e Jojo, ele é íntimo dos dois, Ben Simmons e Joel Embiid, mostrando enorme potencial, além de outros jogadores como Saric e TJ McConnell, que se destacaram positivamente, para vocês, o processo precisa de algum All-Star para ter alguma chance de título, ou só com a evolução dos que já estão é suficiente? Na minha opinião, é só questão de tempo mesmo. Eu não acho que esse time precise de mais um All-Star, até porque Embiid e Ben Simmons vão ser All-Star, se não for ano que vem, daqui 2 anos com certeza, 3 anos não tem chance de não ser. Então eu acho que é só questão de tempo mesmo e de conseguir manter essas peças, como ele mesmo citou, o TJ e o Saric, manter em volta. Porque é muito difícil você manter um time com dois All-Stars absurdos e mais uma rotação boa. Então eu acho que não precisa desse superstar que ele falou, eu acho que é só questão de tempo para os jogadores se adaptarem, né? Jogar como gente grande na NBA e conseguir manter esse time em volta, porque aí é um dos melhores times da NBA fácil. Então, muito se fala, né, do. Porque eu acho que Philly tem um espaço para contrato máximo logo nessa pós-temporada. Tanto que muito se fala do LeBron James indo para lá. É, eu acho que eles vão tentar, né, óbvio, não só o LeBron, mas deveriam ir atrás de Paul George, dos grandes peixes aí na free agency. Mas a minha resposta é mais ou menos na linha da sua também. É um time que, como a gente já falou, foi a primeira corrida de playoffs deles juntos, sabe? Eles estavam meio que se achando ali dentro de quadra. Eles têm muito a evoluir também. E eu acho que só esse grupo, mantendo os jogadores de rotação, talvez renovando com o JJ Redick por um contrato menos valioso, porque se eu não me engano ele ganha 23 milhões por tempo, né? Foi um ano só, né? Mas ele ganhou 23 milhões durante a temporada. Então, assim, se ele conseguir um salário mais amigável e eles irem, por exemplo, trocando algumas peças, Amir Johnson, por exemplo, acho um jogador inútil. Hoje em dia está completamente sem função. Mas tem alguns jogadores de rotação, por exemplo, os dois que vieram do Hawks, o Marco Bellinelli e o Ersan Ilyasova, são jogadores chaves, assim como o Dario Saric, TJ McConnell. Tem o Markelle Fultz, que a gente nem falou ainda, que hoje saiu uma frase dele falando que ele não está 100% ainda. Então a primeira temporada do Fultz foi uma bagunça completa, mas acho que só esse grupo consegue chegar numa final de NBA, e se tiver numa sequência boa, se tiver num ano iluminado, acho que consegue ser campeão, sim. Partindo para a próxima pergunta aqui. A pergunta é do @IgorVBueno. O nome dele, obviamente, é Igor Bueno. A pergunta é a seguinte: caso Golden State Warriors vença o Houston Rockets e acabe como campeão, passando por Cavs ou Celtics, quais as chances de conseguir manter um elenco tão forte por mais uma temporada? Ou tanto perdendo como ganhando, o Império chegará ao fim depois dessa temporada. Então, eu acho que as chances são grandes, né? Porque eles estão nesse processo de, assim, principalmente o Kevin Durant, né? Assinar um ano com player option, aí ele opta por ser free agent, mas para reestruturar o contrato e para que caiba todo mundo dentro do teto salarial. Porque realmente o Durant, acho que passa essa questão do teto salarial, passa muito pelo Kevin Durant. Porque é o jogador que foi para ir para montar uma dinastia, né? Isso é claro. Então eu acho que eles conseguem manter o elenco, sim. Em 2019, Klay Thompson é free agent. Mas eu acho que eles vão ficar nessa de organizar para que todo mundo jante, sabe? Os americanos têm uma expressão assim. E eu acho que esse é o objetivo do time. Enquanto eles continuarem ganhando, eles vão tentar manter esse grupo. Mas aí eu acho que, por exemplo, se perde uma final, ou se. Por exemplo, se você. O Klay Thompson é um free agent, por exemplo. Se ele, na temporada de free agent dele, o Warriors perde uma final, eu acho que ele já começa a considerar muito mais uma saída. E é provável que saia, porque se ele continuar, talvez ele não vai ter um cenário melhor para sair, entendeu? Então, mas acho que no final dessa temporada, acho que todo mundo, o grupo continua junto. Mesma coisa que você, eu acho que é quase 100%, pelo menos para a próxima temporada, dependente do resultado. E eu só acho que vai parar vai desestruturar quando o time cansar de ganhar. Sabe? Quando fala, ó, já ganhamos muito, deixa o Klay Thompson, vai lá ganhar mais dinheiro, porque você consegue ganhar 30 milhões ao invés de ganhar 20 aqui, e vamos cada um viver sua vida, porque eu não vejo outro cenário não, cara. Então, é que na verdade muito se fala sobre basquete, o que se joga dentro de quadra e tal. Mas nessas longas sequências por campeonato, nessas longas brigas aí de três, quatro finais seguidas, muito o que importa é o psicológico também, né? Os caras estão jogando aí 100 jogos por temporada, né? 82 de regular, mais uns 15 de playoff, vai que seja, 16 se você varrer todas as séries. Então, assim, vai muito do psicológico também. Então, talvez chegue num ponto que fique insustentável, que alguém queira sair e ter algum outro ambiente para se jogar, né? Vamos para a próxima pergunta aqui do Wellington, @Wellington_12_. O Celtics nesses playoffs está se mostrando um time muito raçudo, mesmo sendo muito jovem, chegando até a final de conferência com o time todo remendado. Vocês acreditam que a temporada que vem, com um elenco saudável, é possível sonhar com um título ou com uma final? Eu vou te responder em uma palavra: sim, só, não tenho mais o que falar. O Boston é um time pronto. Eu vou dar um spoiler aqui. Eles vão assinar com o Kyrie Irving e com o Gordon Hayward nessa intertemporada. Eles vão jogar na próxima. É absurdo, 200% sim, com toda a certeza do mundo. Só rezar para as lesões não estragarem a temporada de novo. É bizarro pensar nisso, né? É como se os caras fossem free agents e a gente já soubesse que eles fossem assinar com o Boston Celtics, né? Tipo, sei, os caras vão ganhar Kyrie Irving e Gordon Hayward a partir da próxima temporada, já chegando numa final de conferência. Então, como a gente já falou mais cedo, é assustador o Boston Celtics na próxima temporada. Pergunta aqui do @DamiãoFZ. Acha que o fato do LeBron ter que carregar o time faça com que ele fique mais motivado em ficar em Cleveland ou mais cansado de jogar sozinho? Acha que ele continua ou fica? Como a gente já falou, o LeBron é free agent nessa intertemporada. E aí, Renato, o que que você acha? Bom, primeiro a gente já falou em, não sei se foi no último, no penúltimo podcast, vai ter um podcast especial só pro LeBron James, mas eu acho que ele vai ficar, essa é a minha opinião. E eu acho que o LeBron não cansa de jogar sozinho, porque depois daquele time que ele levou para a final da NBA em 2007, se ele não cansou ali, eu acho que ele não cansa nunca mais, porque aquele time era péssimo, véio. Era muito ruim aquele time. Então eu acho que o LeBron ele faz com que seja legal ser o LeBron. E não acho que ele cansa de jogar sozinho, não. Ele, lógico, é muito melhor se jogar com o Kyrie Irving do seu lado, como ele ganhou o NBA. Mas eu acho que ele fica e não cansa de jogar sozinho, não. Então, essa pergunta é interessante porque o LeBron já está, por mais que não pareça, né, já está caminhando para o final da carreira. E aí começa a pesar a questão título, né? Porque, assim, por exemplo, nesse grupo que ele está com o Cleveland Cavaliers, o título não é uma realidade. Tanto é que a gente já falou aqui, ah, quem passar do Oeste é o campeão da NBA e tal. Então, eu acho que cansar de jogar sozinho, como você já falou, eu acho que não cansa. Porque o LeBron é um cara que contagia quem está junto com ele. E mesmo jogando sozinho, ele está chegando na final de conferência mais uma vez. Ele já chegou na final da NBA em 2007 com um grupo que era fraco, extremamente limitado. Então, enquanto eles estão ganhando na pós-temporada e tal, eu acho que jogar sozinho não cansa. Mas o que pode pesar para uma saída é ele, por exemplo, receber uma proposta do Philadelphia 76ers, que é um time muito mais pronto para ganhar títulos, não para chegar na pós-temporada, não para tentar chegar na final. Ele está nesse cenário em Cleveland de tentar chegar na final. Mas eu com certeza ele vai ter propostas que apresentem uma possibilidade muito mais real de título. Então eu acho que esse é o principal fator, não o fato dele jogar sozinho, entendeu? Esse é o jeito que eu penso. Assina embaixo. Última pergunta aqui do Matheus Teixeira, @ no Twitter dele é @teeust. Acho que é isso. Qual a importância do Chris Paul em proporção nesse time do Rockets? Mais importante que o Barba? A posição de point guard está viva ainda? A posição de armador ainda está viva? A importância do Chris Paul, eu acho que se a gente. Acho que é isso que ele quer, né? Que a gente coloque em ordem. Eu acho que o jogador mais importante do Houston Rockets é o James Harden, né? Que provavelmente vai ser o MVP da temporada. É quem está há mais tempo em Houston também. Então eu acho que ele é o líder do time, ele é o principal jogador. Ele é o mais importante. Mas o Chris Paul vem logo em seguida. O Chris Paul é um baita ombro direito para você ter, é um dos melhores ombros direitos para você ter no basquete atual. É um cara que, como a gente já falou mais cedo, vai fazer 40 pontos, 10 rebotes e nenhum turnover num jogo para fechar a série. Então, assim, é um absurdo, né? Mas acho que mais importante que o Harden não é, né? Não é, não é, pelo amor de Deus, não é. Mas ele é o cara que, como a gente citou durante o podcast agora, ele segura a onda quando o Harden, para não sobrecarregar o Harden, e não é que ele segura a onda, né? Ele deixa a onda ainda maior, deixa a onda ainda mais forte, porque é o melhor armador, construtor de jogada da NBA, e isso já faz um bom tempo. Então, cara, ele é espetacular, ele é crucial pro Houston, se quiser ganhar, se quiser campeão da NBA. E não é um Harden pro Rockets, mas ele é importante a nível indescartável assim, pro time. Não tem como jogar sem ele. Então, nessas eras de super times, né, dessas junções aí de super estrelas, o Chris Paul é um ombro direito insano, né? Do nível Dwayne Wade e Chris Bosh em Miami. Né? Não tem como ficar muito melhor do que isso. Você tem, na minha opinião, o Chris Paul é o melhor jogador da NBA. É o melhor jogador. O melhor armador da NBA. Eu falo isso já faz um tempo. Essa temporada talvez eu mude de opinião e reconsidere, porque ele tá um pouco mais apagado, né? Como não lidera o time que nem ele liderava em Los Angeles. Mas o Chris Paul é um dos melhores ombros direitos para você ter. E ele termina a pergunta aqui, com a posição de armador ainda tá viva? Cara, para mim tá extremamente viva. Essa era de... A gente vive numa NBA que é total de armadores, cara. Todos os times têm um armador bom, assim. Eu acho que o que ele quiser em armador é mais pelo fato de ser um playmaker, sabe? Um cara que vai... Ah, tá. Pass first, assim. Que eu acho que esse cara é o último que é o pass first mesmo, que é aquele cara que tá na quadra só pra passar. O último bom pra caramba é o Rondo, porque o Chris Paul não tá na quadra só pra passar, ele é um pontuador absurdo também. Então acho que ele quer saber mais dessa posição, sabe? E no histórico recente dos últimos 5 drafts, eu não consigo pensar em ninguém assim, que vem rápido na cabeça. É, então, na verdade o pass first, ele é meio relativo, porque a gente teve vários pass firsts. Opa! A gente teve vários pass firsts que não só passavam a bola. Por exemplo, Steve Nash, John Stockton, Lonzo Ball, que seja, que também tem um impacto defensivo também muito bom. A característica pass first, ela é meio indefinida, assim. Mas acho que a posição de armador que priorize passar a bola, não que só passe a bola, entendeu? Essa eu acho que tá morrendo aos poucos. Tanto é que a gente não conseguiu citar 5 nomes aqui. É, tudo bem, a gente consegue citar 5, mas a gente não consegue citar 10 na NBA, entendeu? Sim, você lembrou do Lonzo, que é o cara que eu falei dos últimos 5 anos, é verdade. Ele é um cara que tende a ser... Tende não, já é um cara com um passe absurdo e constrói a jogada, né? É verdade. É, eu acho que vai ficar nessa de algumas exceções, assim. Mas eu acho que no geral vai ficar durante um bom tempo essa era de armadores pontuadores, que aí... Sobra exemplo pra gente citar Kyrie Irving, Stephen Curry, Kemba Walker, Damian Lillard e por aí vai. E aí você tem os completos também que fazem de tudo, né? John Wall, Russell Westbrook, por aí vai. Sim. Galera, esse foi mais um podcast do Camisa 23. Eu espero que vocês tenham gostado. Os playoffs, as finais de conferência começam no domingo. O primeiro jogo é na Conferência Leste, às 4h30 da tarde. E na segunda, às 9h, começa o Oeste com Houston Rockets e Golden State Warriors, que todo mundo esperava desde outubro. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Caio Gasparetto. Se você quiser me seguir no Twitter, meu arroba é Caio Gasparetto, com 2 T's. E eu estive com o Renato Mantovani, que o arroba dele é Re Mantovani. Renato, muito obrigado mais uma vez. E, meu, chegou a melhor época do ano. Eu já falei isso 1000 vezes. É, a melhor época do ano já tá rolando há 1 mês aí, né? Mas... Tá rolando desde março, desde o March Madness. Mas muito obrigado mais uma vez aí, obrigado a todos que ouviram, assistiram, não sei que plataforma você tá, no YouTube você não assiste, né, só ouve também, acabei de falar um bagulho bem feio. Mas é isso aí, galera, muito obrigado a todos, muito obrigado, Caio, é sempre um prazer estar contigo aí, estou completamente ansioso para domingo, que está chegando a hora, e está chegando o NBA Finals também, não vejo a hora, pelo amor de Deus, mas já estou triste que vai acabar. É melhor eu parar por aqui, porque já deu bastante tempo de podcast, e um beijo a todos.